Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia, esse é o programa de número 278. Hoje é dia 26 do mês de agosto do ano de 2020. Agora são 19 horas dessa noite fria de quarta-feira. Estamos ao vivo, transmitindo diretamente pelo Facebook e pelo YouTube. O objetivo do programa Visão Espírita é provocar reflexões sobre temas atuais, sempre observados pelas lentes da doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas ou seus comentários pelo chat. Deixe seu recado, faça sua pergunta, sua participação é sempre muito importante. Lembrando sempre que os textos que serão estudados aqui estão disponíveis lá no Facebook também para você poder compartilhar. Eu quero aproveitar e pedir aqui vocês que estão nos acompanhando aqui pelo chat que possam dar um feedback para a gente. Eu tive algumas interrupções no áudio aqui, eu não sei se está chegando bem para vocês. O áudio, por favor, quem puder comentar, comente. E também, aproveitando para pedir, você que está no YouTube, clique no botão inscrever-se para você receber notificações sempre que um novo vídeo for publicado lá no canal. E se você está no Facebook, também aproveite para compartilhar esse vídeo, fazendo com que ele possa alcançar mais pessoas que necessitem das mensagens e das reflexões que serão trazidas hoje para nosso proveito. Todo início do programa, nós selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas e nós encontramos então, olha, no dia 26 de agosto, celebra-se o Dia Nacional do Voluntariado, olha que interessante. E no dia 29 de agosto do ano de 1831, nascia em Riacho Doce, no Ceará, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que ficou conhecido como o Médico dos Pobres. Ele foi por duas vezes presidente da Federação Espírita Brasileira e desencarnaria no dia 11 de abril do ano de 1900, no Rio de Janeiro. Considerando o dia 28 de agosto como dia do voluntariado, esse é o tema central que a gente vai trabalhar hoje. Então a gente vai falar um pouco sobre o trabalho. E para isso a gente trouxe um texto do Espírito Emmanuel, denominado A Vinha. E para nos acompanhar na leitura desse texto, depois na interpretação, nós temos a alegria, a honra de saudar os nossos amigos. Boa noite, Francisco Mourão. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos que nos acompanham. É mais um prazer muito grande poder estar aqui novamente, compartilhando conhecimentos, né, refletindo sobre essa maravilhosa doutrina e aprendendo, né, com esses ensinamentos maravilhosos deixados por Jesus. Muito bem. E boa noite, minha amiga, amiga, aliás, que é pela segunda vez, né, durante essa semana que nós já nos encontramos para o trabalho. Boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduan. Seja bem-vinda. Boa noite, Wilson. Boa noite, Francisco. A todos que estão conosco, conectados, nos ouvindo nesta noite. Que Jesus os abençoe e possamos desenvolver um bom trabalho, já que o tema também é trabalho, né? Então, que possamos ser bem assistidos pela espiritualidade. Tenho certeza que seremos, que estamos bem assistidos. Bem, então eu vou convidar vocês para que juntos, né, nós acompanhemos o texto denominado A Vinha. Como eu disse, esse texto é do Espírito Emmanuel. E ele foi extraído da obra Pão Nosso, psicografada por Chico Xavier. O texto inicia com uma citação ao Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 4. Abre aspas. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Fecha aspas. Segue o comentário do benfeitor espiritual. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com uma absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos. E aí assistimos à transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano. Porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Muito bem. É então nessa atmosfera de espiritualidade, depois de ler esse belo texto do benfeitor espiritual Emmanuel, que nós então podemos iniciar as reflexões sobre esse tema, que é tão importante, que nos afeta diretamente, não é mesmo? Falar sobre o trabalho. E eu também queria que vocês pudessem falar, estender, né, ao trabalho voluntário, às diversas formas de trabalho que nos são apresentadas aqui, porque muitas vezes a gente entende o trabalho como sair de manhã, né, o nosso ganha-pão, como a gente chama, mas como que o Espiritismo aborda essa questão? O que é o trabalho para o Espiritismo e qual a importância desse trabalho para nós e para a coletividade, para a sociedade? Francisco, o seu microfone está desligado. Isso. Boa noite mais uma vez a todos. Boa noite, minha querida amiga Maria Antônia, todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Olha, é um texto maravilhoso e muito, muito apropriado, né, ao tema desse programa que se refere a trabalho. E como sempre, né, poderíamos estar aqui vários minutos discorrendo sobre cada trecho desse texto. Riquíssimo, maravilhoso. Eu vou só comentar alguns aspectos, mas sem dúvida, essas questões todas, principalmente envolvendo o papel do trabalho voluntário, Maria Antônia é muito mais especialista do que eu para poder comentar. mas no que se refere a, vamos dizer assim, ao ângulo ao qual Emmanuel nos busca refletir aqui, é um ângulo de alegria, de felicidade e de responsabilidade. Acima de tudo, de responsabilidade. Ele nos dá uma boa notícia, né? Através dessa maravilhosa parábola de Jesus, de um trecho da parábola, que é a parábola dos trabalhadores da vinha, né? Em que tem aquele senhor que vai procurar alguns funcionários, encontra alguns e o chamam para trabalhar, depois encontra outros e assim por diante. É assim que o nosso Criador está constantemente zelando por nós e cuidando de nós. Ele não só apenas nos ama, não. Ele deseja que nós nos autorrealizemos, sejamos felizes, responsáveis e sejamos partícipes da sua obra, sejamos coautores da sua obra e a gente se alegre como um plano divino. E aí ele nos dá a oportunidade do trabalho, a sermos autores de um projeto, né? Então, sem dúvida, o texto é muito profundo, porque não trata daquele trabalho que está no dicionário, daquele trabalho simplesmente oficial que resulta num salário, numa compensação e assim por diante. Tudo no universo trabalha. É esse o tema do nosso programa hoje. E a doutrina espírita deixa isso muito claro, a equipe Verdade na codificação no Livro dos Espíritos deixa muito claro, tudo trabalha na natureza. Nesse momento, as nossas células, por exemplo, estão trabalhando. Elas estão trabalhando absurdamente, com bilhões de reações, né, absorvendo oxigênio, liberando CO2 e assim por... participando de um processo fundamental, por exemplo, para o nosso corpo físico. As células do estômago estão trabalhando. As células do estômago não trabalhar para ver o que acontece. Né? Então, um pé de alface está trabalhando. Um pé de alface está trabalhando porque está concorrendo para uma boa causa, está participando, absorvendo luz, convertendo alguma coisa e assim por diante. Né? Tudo trabalha na natureza. Por ser uma lei natural, dentro das 10 leis do Livro dos Espíritos, é uma lei a qual todo o universo está sujeito. E é fundamental que, não só compreendendo as demais leis, a gente se aprofunde nessa lei, que vai ser o tema do programa de hoje, para que a gente possa entender a responsabilidade que nós carregamos em todas as ações que nós fazemos. Todas as ações que nós fazemos, na verdade, se traduz num trabalho. Num trabalho de ação, ou às vezes, num trabalho de espera, num trabalho de resguardo, né? Buscando, de alguma maneira, resultar em algo. É mais ou menos isso que eu gostaria de iniciar em reflexão para a nossa conversa. Tá bom? Eu quero aproveitar e pegar até um comentário seu, Francisco, para poder passar para Maria Antônia. Você fez uma analogia interessante com o nosso corpo, né? Nosso corpo. Citando que, nesse momento, as nossas células estão trabalhando. E eu queria avançar nessa comparação, nessa analogia, para dizer que elas trabalham e trabalham harmonicamente. Elas são interdependentes, as nossas células, os nossos órgãos. Não existe algo que seja mais importante do que o outro, né? Existe um equilíbrio no conjunto e cada célula tem a sua participação. A gente poderia fazer essa analogia também, ampliando isso para a sociedade, Maria Antônia? É possível entender que na sociedade as coisas se processam da mesma maneira? Né? Como se fosse um grande organismo que depende de cada um de nós, como se fôssemos pequenas células, né, a atuar dentro dessa sociedade? É possível entender dessa forma, Maria Antônia? Sim, é possível sim, quando nós observamos a vida por si mesmo, ela é trabalho o tempo todo. A gente só tem a vida, a gente só tem essa energia que nos sustenta, porque existe um trabalho intenso no cosmos, e que nós fazemos parte, né, morando aqui no nosso planeta Terra, mas o cosmos todo é trabalho, porque a ação principal da criação divina é através do trabalho. Então, quando o Criador criou tudo isso que nós conhecemos, tudo que acontece no universo é fruto de um trabalho. E fruto de um trabalho muito bem esquematizado, muito bem elaborado, para que haja uma harmonia constante. E o homem veio ao planeta para desenvolver a sua aprendizagem, para conquistar a sua inteligência, porque a inteligência do homem ela está lá, na forma de semente, mas para ser desenvolvida. E para que, de fato, ele possa desenvolver, ele precisa arregaçar as mangas, ele precisa trabalhar. E aí, à medida que ele vai trabalhando, ele vai desenvolvendo a razão. E quando é que há desarmonia? É quando o homem, no uso do seu livre-arbítrio, no uso da sua razão, muitas vezes se deixa levar muito mais pelos instintos, pelo egoísmo, por aqueles elementos que ainda não foram combatidos dentro de si, que é oriundo lá do seu estágio primitivo e que o dificulta para viver nessa harmonia. Mas, dentro da lei divina, tudo deve ser harmonia. E a natureza, por si só, ela é uma harmonia constante. É natural que existam limites. Me fez lembrar da pergunta do Livro dos Espíritos. Por sinal, quem quiser ler mais sobre esse assunto, lá no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, A Lei do Trabalho. E tem uma pergunta que ele diz assim, a pergunta 677. Por que a própria natureza provê as necessidades dos animais? Né? Antes ele pergunta, por que o trabalho é imposto ao homem? E aí os espíritos responderam a Kardec, porque é imposto ao homem como uma consequência natural da sua existência corporal. Ou seja, é uma experiência de expiação, porque ele tem oportunidade de repetir as experiências, mas também a oportunidade de aperfeiçoar a sua inteligência. E sem o trabalho, o homem permaneceria na infância espiritual da sua inteligência. Então, veja qual é a importância do trabalho. Só que quando a gente não tem essa visão, nós apelamos e acreditamos que só existe o trabalho para a manutenção da nossa vida física. E aí nós entramos nesse processo que a sociedade acaba estabelecendo, porque todos nós, em essência, temos muito egoísmo, então a gente acaba entrando numa sociedade em que há muita competição, muita desarmonia. Mas o trabalho, ele vem para harmonizar, por isso que ele é uma lei natural e ele é imutável, porque o resultado dele é que vai fazer o progresso. Eu não sei se eu atendi a sua pergunta. Claro, claro, atendeu. E é muito interessante o que você colocou, Maria Antônia, porque eu queria aqui ressaltar que nós, muitas vezes, compreendemos o trabalho como o trabalho realizado no plano físico. Mas eu quero estender essa definição de trabalho para toda ocupação útil. Trabalhar é se ocupar utilmente. Então, quando nós trabalhamos, nós transformamos. Isto é, com o efeito das minhas mãos, eu posso construir uma cadeira, por exemplo, né? com as ferramentas adequadas, com martelo, com pregos, eu posso construir uma cadeira e estou transformando o mundo. Então, esse é um trabalho realizado no plano material. Mas também tem um trabalho realizado no plano mental. A cada pensamento que nós emitimos, nós também estamos impressionando, né, forças no plano espiritual. Nós também estamos criando e também estamos destruindo. Estamos transformando o plano espiritual. Então veja, que trabalho nós estamos realizando? Que é um trabalho de construção ou é um trabalho de destruição? Então, esse é o pensamento que nós temos que ter. Se eu estar parado, sem me movimentar, mas com meu pensamento operando, eu estou trabalhando naquele momento. Então, se eu passo pela rua, ao ver um irmão em necessidade, se naquele momento a minha cabeça, o meu pensamento se ocupa em pedir, né, para que os bons espíritos possam atendê-lo de alguma maneira, nós, nesse instante, estamos trabalhando, estamos movimentando forças para auxiliar aquele irmão. Então, veja, porque a cada pensamento que nós emitimos, há uma resposta por parte do plano espiritual. Quer seja um pensamento bom, quer seja um pensamento mau. Então, quando nós emitimos um bom pensamento, vai haver um bom espírito sintonizado que vai acatar aquele pensamento e vai operar aquilo de alguma forma para que se realize, né? Através de outras pessoas, da inspiração de outros irmãos. E assim também, um pensamento mau que eu emito vai ter um espírito na mesma faixa de frequência, né, que vai atender isso também e vai também produzir esse resultado maligno para alguém lá na frente. Então é esse cuidado que nós temos que ter com essa interpretação, né? O que é trabalho, né? Se estende para muito além do plano físico, não é, Francisco? Não, sem dúvida. Você definiu muito bem, né? Isso já é definido também numa das respostas da equipe Verdade. Eu acho que essa definição é fantástica. Desde que comecei a estudar a doutrina espírita e li sobre a lei do trabalho, eu achei isso incrível. Qualquer ocupação útil é trabalho. Então, se a gente tiver, por exemplo, acolhendo um amigo e escutando esse amigo, né, numa empatia, isso é trabalho. É um trabalho moral, É um né? trabalho porque você está empenhando, né, Francisco, o Nós tempo. estamos tendo Você uma empenha o ocupação seu útil, tempo. Você está se ocupando utilmente. Nesse ponto, você está empenhando o tempo, que é um recurso valioso seu, investindo para ouvir alguém. Se esse ouvir alguém vai fazer aquele irmão se sentir melhor, você está. É uma ocupação útil e né? É uma positiva, né? ocupação útil, exatamente. Então, essa questão das oportunidades infinitas de trabalho, né? Que são tão generosamente ofertadas a nós todos os dias, a doutrina espírita nos convida a olhar isso de uma maneira muito profunda, muito responsável. Todas as nossas ações estão sujeitas a serem avaliadas como uma ocupação útil ou não. Sendo uma ocupação útil, estamos concorrendo para o bom trabalho. Como bem colocado de uma maneira tão poética nessa parábola de Jesus, em que a Terra é o ambiente, é o departamento no qual nós, irmãos, estamos hoje alocados por ser o melhor local de trabalho para nós. É o melhor local de trabalho para nós. É um dos vinhedos de nosso Criador. É um dos vinhedos. É um dos campos de trabalho. E quem que está tomando conta desse vinhedo? É Jesus, o nosso Mestre. É Ele que nos orienta. Nas boas ações, em quais boas atitudes tomar, como trabalhar de maneira correta, trabalhar no sentido útil, né, que a gente está falando, trabalhar não apenas no sentido físico, a gente tem que estender isso, é como você falou, no sentido emocional, psíquico, moral, né, relacionado à caridade, tudo isso é trabalho, incluindo o voluntariado, que é o que a gente está comemorando nessa semana, e que é uma forma evidente de trabalho. É uma forma, assim, né? É bem evidente, bem significativa, mas que a gente não se engane de que quem não está nesse campo ainda, todo o seu redor está cercado de um trabalho necessário que você precisa saber. Cabe a você identificar qual é o seu papel nesse local que você está convivendo. Como que eu posso ser útil? Vamos traduzir bem fácil. Como eu posso ser útil no local que eu estou? No meu ambiente familiar, no meu ambiente com os meus amigos, no meu trabalho? Qual é a minha função? Isso cabe a cada um de nós descobrir, porque a vinha está aí. O vinhedo está aí, né? E Jesus nos convida a trabalhar nessa vinha, né? De uma maneira útil. E o que é bacana, né, Wilson e Maria Antônia, é que a gente pode se sentir, inclusive, mais realizado. Se a gente está contribuindo para uma obra boa, e depois a gente vai ver esse resultado, a gente não fica realizado. Olha só que bacana, né, o quanto nosso Pai vela por nós, nos quer ver feliz de uma maneira bastante madura. Não é aquele negócio assim de prover, não. Ele provê a oportunidade do trabalho e a recompensa é dada pelo nosso sucesso de trabalhar no bem, de ser útil e de se sentir útil. E realmente não há como a gente não ser feliz se a gente não encontra essa ocupação útil em todos os momentos da nossa vida. Em filosofia, é muito comum utilizar um termo chamado ócio criativo. As pessoas, é até pejorativo, né? Muitas vezes, alguém fala, ah, o fulano fica lá filosofando, como se filosofar fosse não fazer nada. Não é verdade? E é muito pelo contrário, filosofar é dirigir um olhar crítico à realidade. E essa visão crítica que nós lançamos a nós mesmos, aos acontecimentos, nos permite solucionar questões no nível mental, que é o que a gente está dizendo aqui, né? É você estar operando mentalmente para se compreender num primeiro momento, né? Meditar sobre você mesmo, tudo isso é uma forma de trabalho. No plano físico, talvez você esteja ocioso, mas é um ócio criativo. Daí a importância de você ter, né, tempos, né, reservar um tempo para que você possa operar mentalmente, trabalhar mentalmente. Porque às vezes a pessoa, por necessidade, é claro, e depois até mesmo por força da rotina, acaba desenvolvendo uma atividade que é tão desgastante do ponto de vista físico que acaba não sobrando tempo para ela, né, se trabalhar no plano íntimo. Mas eu vou passar para Maria Antônia, e quero que você comente o seguinte. Sabe que eu gosto muito dessa analogia que a gente encontra com o vinhedo, né? com a vinha. Porque eu acho que a vinha é muito simbólica para a gente. A videira é muito simbólica. Ela é uma planta que ela precisa de certos cuidados. Ela precisa ser amarrada quando é pequenina, né, conduzida, quando ela é ainda nova, quando ela ainda não produz. Ela tem que ser podada num determinado ponto. E eu acho que o trabalhador da vinha é o trabalhador que se oferece para poder cuidar desta planta até que ela produza de verdade. E veja que a uva também tem uma característica interessante. As plantas mais antigas, mais velhas, na Europa é muito comum, em solos considerados pobres, né, ela produz um vinho de melhor qualidade, uma uva, um suco de melhor qualidade do qual se produz um vinho de ótima qualidade. Olha que interessante, como é simbólico isso. Isto é, a planta que é cuidada, mas que atravessa grandes dificuldades, mesmo num solo arenoso, de baixa qualidade, produz um resultado, né, um fruto que vai produzir um vinho de boa qualidade. E eu acho que essa analogia também serve para a gente, enquanto trabalhadores. Se a vinha do mestre é essa terra, quem são as plantas? Quem são essas videiras? Do que a gente tem que cuidar verdadeiramente? O que está em nossas mãos cuidar? É essa pergunta que eu lhe faço, Maria Antônia. Olha, eu acho que está em nossas mãos cuidar de tudo aquilo que o Criador nos deixou. Em primeiro lugar, nós precisamos cuidar do outro, cuidar do próximo, cuidar de todos os recursos que nos são proporcionados para que, de fato, nós possamos desenvolver o nosso aprendizado e o nosso crescimento espiritual. E o principal resultado, quer dizer, qual é o vinho? Qual é a qualidade do vinho? É a nossa evolução, é o nosso progresso. Eu vejo uma videira muito desta forma. Mas para que nós possamos adquirir esse processo de ter resultados de crescimento íntimo, nós vamos passar por muitas experiências de malhos da vida. As experiências da vida que nos trazem muitas dificuldades, nos trazem reflexões, que nos trazem desafios constantemente, né? Nós somos desafiados o tempo todo. Assim como a videira, ela é desafiada pelo tempo, ela é desafiada pelas dificuldades do solo, ela é desafiada quando ela é podada, porque se ela não for podada, ela não vai produzir o suficiente. E nós estamos sendo o tempo todo podados, estamos sendo o tempo todo, nós somos essa videira. Embora você tenha citado que nós somos os trabalhadores da vinha, Mas na verdade nós também somos a videira. E o resultado do nosso trabalho vai ser aquele vinho saboroso. Qual é o vinho saboroso? É aquilo que o Francisco acabou de dizer ainda há pouco. É a alegria de servir. É a alegria de descobrir o quanto é bom e o quanto é maravilhoso nós superarmos todas essas experiências que nós passamos. E por falar no trabalho voluntário, eu queria fazer um adendozinho aí, porque até agora a gente está falando do trabalho, e o trabalho é algo que ele existe para um bem útil, né? Para o resultado final dele é que é uma ocupação útil, seja ela num plano objetivo, num plano material que nós percebemos, ou num plano silencioso que nós só refletimos sobre ela. Mas quando nós falamos do trabalho voluntário dentro da doutrina espírita, tem um termo muito importante que é fora da caridade não há salvação. E não é essa salvação que nós aprendemos lá nas nossas origens religiosas, mas sim é a valorização. A caridade nada mais é do que um trabalho voltado para o outro, em que não se espera nada em troca. E eu vejo muito isso dentro da doutrina espírita. E nós só vamos aprender e nos tornarmos essa vinha rica que vai produzir intensamente, cujos resultados do nosso trabalho vai ser o nosso crescimento espiritual, nós vamos nos tornando cada vez melhores quanto mais nós trabalharmos. E um trabalho que não seja só o trabalho para a conquista material, mas, sobretudo, aquele trabalho que vai nos levar ao desenvolver a capacidade do amor ao próximo. E para fazermos, para desenvolver esse amor ao próximo, não basta ler o Evangelho, é necessário empunhar o arado do trabalho, tanto intelectual quanto da reforma íntima, que é trabalhar com o nosso psiquismo, com os aspectos das nossas imperfeições, né? E até no plano material, quando nós socorremos o nosso próximo. E quando nós fazemos esse trabalho de voluntário, Francisco cita que o resultado principal dele é o da alegria de servir. Mas tem um aspecto que, durante o exercício do voluntariado, que muitas vezes nós entendemos como a caridade, ele nos traz não só esse retorno de sentir a alegria, mas nós vamos também descobrir em cada um do nosso próximo a existência real, material, efetiva de Deus, porque a gente começa a sentir a presença de Deus em nós através do outro. Não é uma teoria, é um sentimento que brota dentro da gente. E quando a gente trabalha no voluntariado, a gente se sente cada vez mais preenchido, cada vez mais feliz e cada vez com mais disposição para fazer aquele trabalho. O voluntariado nos dá essa energia. Mas por quê? Porque ele vem justamente da energia da criação, que é o que se espera de todos nós, porque nós acabamos sendo também co-criadores divinos, quando nós estamos cuidando do outro, fazendo algo para o outro na nossa ação voluntária. Então, o voluntariado, além de trazer essa alegria, nos traz também o aprendizado do exercício do amor, do exercício da fraternidade, porque é muito importante esse exercício que nos torna pessoas necessitadas e pessoas doadoras ao mesmo tempo, porque todos nós temos necessidades, mas também podemos doar. Eu não, eu sei que eu fugi da sua pergunta, Wilson, mas eu não vejo a vinha, eu não vejo o trabalhador da vinha como sendo nós, mas eu gostaria de enxergar onde é que você queria chegar quando você coloca que nós somos o trabalhador da vinha. Porque daí, no caso, a vinha vai ser o Evangelho. Gostaria de ouvir a sua observação. seu microfone. Na verdade, você respondeu sutilmente, mas respondeu. Nós, ao mesmo tempo, somos os trabalhadores e também somos as videiras, né? Porque compete a nós cuidar das outras pessoas. Então, cuidar para que as outras pessoas possam produzir. Então, o meu trabalho só é efetivo na medida em que eu auxilio o outro a produzir. Isso é, a minha felicidade depende do bem-estar do meu irmão. Então, quando todos estivermos produzindo, todos estaremos felizes. Só que isso também se reflete em mim, porque o meu irmão também precisa cuidar de mim. Só que eu não posso controlar o que o meu irmão faz, e somente o que eu faço. Então, a nossa decisão simplesmente é sobre a nossa conduta. E esperamos que as pessoas, mais cedo ou mais tarde, observando essa conduta, possam perceber que o bem predominará, que é o que Emmanuel diz no texto, né? Mais cedo ou mais tarde, hoje em dia a gente se perde aqui na Terra com hegemonias políticas ou raciais, discutindo hegemonias políticas ou raciais, mas futuramente a gente vai ver que existe um bem comum a todos. Mas para que isso aconteça, eu preciso me dispor a ajudar todos, quem quer que seja, indiferente da sua raça, da sua condição social, né? Tanto aqueles que estão numa condição melhor do que a minha, supostamente ou aparentemente, quanto os que estão numa condição, né, considerada inferior à condição em que eu estou. Na verdade, é se sentir parte de um todo, né? Se sentir aquela engrenagem do qual o mecanismo todo depende para funcionar. E isso não é uma visão vaidosa, poxa vida, mas parece uma visão de muita importância para cada um. Mas temos nós uma grande importância dentro do todo. É claro que o mundo, de qualquer forma, a Terra, de qualquer forma, evolui, né? Mais cedo ou mais tarde. E se nós não nos adequarmos a essa evolução, o que acontece com a gente, né? A gente vai para uma outra engrenagem, não é? Wilson, se me permite adicionar um comentário? Claro. Eu acho que a Maria Antônia respondeu perfeitamente e eu queria começar nos remetendo ao comentário inicial, quando fizemos a comparação do corpo físico, né? É um sistema. Então, a Maria Antônia, ao descrever esse processo, ela se sente parte do processo, né? Por isso que ela se sente tão integrada. Então, ela não pode estar bem, ela entra num nível consciencial tão grande que ela não pode estar bem se o outro também não estiver. Numa analogia bem simples com as células de um corpo, né? A gente poderia olhar a vinha como um projeto, né? Assim, como um projeto, a gente pode até resumir, como se, qual que é o projeto? O evangelho implementado, seria a vinha produzindo. Tá, mas o que é o evangelho implementado? É a transformação da humanidade. Então, é por isso que a gente tem que ficar com o pé lá, outro pé cá, porque realmente há momentos em que nós de fato estamos trabalhando por nós mesmos. É isso aí. Nós estamos trabalhando na vinha, mas quem é a vinha? Somos nós. Né? E Jesus vai muito fundo nisso, fala, eu sou o ramo principal, vocês são os varões, né, aqueles outros ramos, porque nós estamos unidos, estamos integrados dentro de um sistema. Mas quando a gente está cuidando da vinha, eu acho que a gente podia não deixar de lembrar que a gente está cuidando, em primeiro lugar, de nós. Nós estamos cuidando do nosso coração, da nossa transformação, do cuidado em implementar as leis do universo em nós. Primeiro em nós. Pois é. Se a gente está fazendo... E está cuidando da vinha. Não está cuidando? É só isso que eu queria adicionar, não sei. Sim. Eu vou até acrescentar, Francisco, e estender um pouquinho mais até essa abrangência do seu comentário. Eu sempre costumo falar nos grupos que eu frequento qual é o nosso objetivo aqui. Então, qual é o projeto aqui? Eu vou estender para além do evangelho no sentido que nós conhecemos o evangelho. Porque o evangelho, né, a boa nova, é uma revelação cristã, né, que está limitada a um determinado grupo de pessoas, mas existem toda uma outra humanidade que não recebeu este evangelho dessa forma. Então, o projeto, talvez, eu entenderia ele como amor. como aprender. Sim. Nós aprendemos. Eu falei evangelho no sentido de interpretar as palavras do próprio Jesus. Mas claro, num sentido mais amplo. Seria isso, sem dúvida. O evangelho nos leva a aprender a amar. Então, claro. Implementar as leis. A terra é uma escola. Então, qual é a lição maior? Amar. Então, enquanto a gente não aprende a amar, a gente continua reencarnando na Terra, suscetíveis, né, a todos os acontecimentos inerentes a um mundo como esse. A um mundo de expiações, de provas, de dificuldades em muitos aspectos. Na medida em que vamos superando essas lições, através, e aí que entra o nosso tema, através do trabalho, essa é a questão. Nós, a salvação que a Maria Antônia citou é a salvação que vem do trabalho. O que é salvar? Né? O termo salvar é tirar alguém do perigo. Qual é o perigo para a gente? É permanecer na ignorância, na escuridão. Porque a ignorância, na ignorância, na escuridão, nós tropeçamos, nós caímos, nós sofremos. Na medida em que nos iluminamos, vamos estendendo a nossa visão, o nosso alcance, a nossa capacidade. Mas veja, que é o que o Francisco falou. Nós iluminamos a nós mesmos, não é, Francisco? E depois, com a nossa luz, nós iluminamos as pessoas que estão conosco. Então, é por isso que a mensagem de Jesus é: brilhe vossa luz. Na medida em que brilha minha luz, eu ilumino o caminho daqueles que seguem ao meu lado. Não é isso, Maria Antônia ou Francisco? Francisco, por favor. Enquanto vocês falam, eu penso na tal da vinha, né? Do vinhedo, né? Que na verdade é exatamente isso, é a humanidade feliz, realizada. Por quê? Porque está dentro de uma aplicação de uma lei, ou de um conjunto de leis, como queira, se a gente for resumir, a lei do amor, né? Então, no que resulta, numa comparação bem simbólica, bem simples? O tal do vinho de boa qualidade. Né? Mas para isso precisa trabalho, que é o tema de hoje. Então vamos lá. Não tem como a videira, sem condução, sem poda, sem cuidado, sem o desbaste das bagas, sem a proteção que precisa dar. Não é só problemas do solo, é problemas de pássaros, problemas de granizo, entendeu? Então, e o que, que é isso? É nós nos protegendo dessa ignorância que você está falando, nos protegendo da escuridão, nos protegendo dos nossos arrastamentos, daqueles hábitos que nós carregamos, né, e que ainda temos um pouco de apego de não livrar esses hábitos. É tudo isso. Na medida em que a gente cuida disso, cuida de nós, não é no sentido da gente ser egoísta e só pensar na gente, não. É cuidar de nós para a gente sermos pessoas melhores. Do seu ponto de vista moral, aí sim, a gente está trabalhando nesse projeto, que de uma maneira ou de outra, né, vamos melhorar num ponto num momento, num outro ponto em outro momento. E assim que a tal da videira, né, ou do vinhedo, vai crescendo, vai desenvolvendo para chegar naquele ponto de maturação e de qualidade. Né? Então, é fantástico, é genial a parábola. É uma coisa linda demais, porque Jesus nos coloca dentro da história, né? Porque nós estamos nessa história. É isso que é bonito no Evangelho, né? Que a gente se sente seguro, a gente se sente incluído, né? De que as coisas estão bem, de que o projeto está aí e que nós somos abençoados de sermos chamados para o trabalho. É algo que a gente não pode esquecer. Né? A gente está sempre sendo convocado, né? Sendo mais brando, convidado para trabalhar. E agora a gente já saiu dessa definição mais estreita, né? Do trabalho formal. É trabalho em todos os sentidos. No sentido de saber escutar, saber ter paciência, saber desenvolver tolerância, né? Dar um pouco mais de si, não é? Abolir hábitos que a gente já sabe que não fazem bem para nós. Tudo isso é trabalho. tudo isso é trabalho. Como eu dei o exemplo da planta, como eu dei... Tudo, tudo. O piso está trabalhando agora. O piso está trabalhando, está me sustentando. Se a gente for pensar, tudo está trabalhando em leis perfeitas e equilibradas. Todo o universo está trabalhando. Vai um planeta ficar fora do trabalho para ver o que acontece. Só há um problema. É que a gente não percebe, é que a gente não dá o valor para a coisa, entendeu? A gente fica no automático, não é verdade? A gente não dá valor. A gente só dá valor quando, por exemplo, a usina parou. A usina parou, queimou a bomba d'água. Aí, pô, a bomba d'água estava trabalhando. É. Francisco, mas deixa eu pôr uma pimenta no seu comentário agora, por favor, para que você continue. Não quero lhe interromper, mas tem um problema só na descrição que você fez. Né? Tem uma coisinha só que complica toda essa descrição aí, esse equilíbrio aparente das coisas. Né? É o tal do livre-arbítrio, né? Porque enquanto a gente é impelido ao trabalho, por exemplo, a abelha trabalha, mas ela não sabe por que ela trabalha. Ela é impelida aquilo instintivamente e pronto. Ela só sabe que ela tem que fazer aquilo e pronto. E tudo funciona bem. Mas aí a gente vem e ganha esse tal do livre-arbítrio. Né? E aí a gente não sabe usar esse livre-arbítrio. É a gente, então, que gera esse desequilíbrio, essa desarmonia, não é mesmo? É, inclusive, tem uma pergunta específica no Livro dos Espíritos que trata sobre o trabalho dos animais. Aqueles que quiserem depois olhar direitinho, né, Maria Antônia? Eu perdi o número aqui, mas depois a gente localiza. É 677. Mas de qualquer maneira, 677, né? 677. Tá. Mas isso. O que se refere ao livre-arbítrio... Eu vou ser polêmico, tá? Não é problema. Não é problema. Sabe por quê? Porque é mais uma concessão do pai. Ele é tão bom que ele convida e ele não obriga. Só que assim, né? A gente tem o livre-arbítrio de aceitar trabalhar ou não, colaborar ou não. Só que a gente se adequa às leis dele, porque as leis se autoajustam. A gente vai se autoajustando de acordo com as leis. A gente vai sofrendo a consequência das nossas escolhas, entendeu? Isso. Então, assim, então, é um processo de tentativa e erro. Tamanha a grandeza do amor do pai... Pois é. Que até o livre-arbítrio, se a gente for olhar seu ponto de vista divino, é algo que já é uma pequena carta de responsabilidade que a gente não está sabendo usar direito, tá? Mas já é uma espécie de um upgrade, né, na nossa responsabilidade de coautor, como a Maria Antônia já falou. Ele fala assim: vocês são coautores, sim, tá? Pois é, você, Francisco. Mas eu vou obrigar vocês a trabalhar agora. De novo, olha, a parábola da vinha tem isso aí, Wilson. É igualzinho. Ele vai lá e ele convida. É essa pimenta que eu queria colocar. Por quê? Aí, com base no seu comentário, no que eu falei, para você perceber, eu vou citar uma mensagem de Emmanuel, que é extraída da obra Coragem. É chamada Hora Difícil, essa mensagem. Nessa mensagem, Hora Difícil, quem quiser pesquisar, procure Hora Difícil, da obra Coragem, Emmanuel e Chico Xavier. Ele explica que nós somos auxiliados exatamente no momento em que nós estamos auxiliando. Então, o nosso trabalho para o próximo é tomada de ligação. Ele usa essa palavra, é uma tomada de ligação com o plano espiritual. Então, quando eu olho para alguém e me proponho ajudar aquela pessoa, eu estou conectado diretamente a uma outra força que vai me alimentar. Então, veja, então, é por isso que eu disse, o livre-arbítrio que permite que eu não ajude o meu irmão da minha decisão me desconecta desse circuito. E é nesse momento em que eu saio da rede e aí eu não posso ser ajudado. A situação fica difícil na minha vida. Então, eu só consigo ser auxiliado enquanto eu sou útil para o outro. Aí é o utilitarismo, né? Se eu não for útil a ninguém, eu não sou útil nem a mim mesmo, porque eu estou causando sofrimento a mim. Então, veja. A doutrina espírita é repleta de exemplos disso que você está falando, né, Wilson? No sentido de que o dono da vinha, né, não somos nós, né? A gente não é o dono da vinha. Para começar, nós não somos. Nós somos os trabalhadores ou a própria vinha. Né? Nunca chegamos à categoria de dono da vinha. não é verdade? Então, assim, a gente... A minhoca na terra da vinha. É, mas assim, é importante. Não estou diminuindo a importância, só estou localizando, situando o quem nós somos, né? O que nós somos nesse projeto, né? Agora, por trás disso, tem toda uma equipe criadora que trabalha mais, talvez, que nós, né? E que deseja implementar isso. Nós somos, na verdade, os instrumentos. Por isso que há momentos em que essa parábola pode ser interpretada como nós sendo os atores, realmente os trabalhadores. Tá? E como é que esse processo se desenvolve? Pela conexão, como você falou. Não é? Primeiro precisa o livre-arbítrio. Primeiro precisa ter a vontade de querer fazer. Agora, tem toda uma equipe aguardando as nossas mãos. E é isso que nos diferencia dos animais. Aguardando a nossa boa vontade, aguardando nós como instrumentos, não é verdade? Então, no momento em que a gente se propõe a estar disponível, imagina a conexão que é. Fala, não, agora aquele ali está sério. Aquele ali não está brincando, não. Aquele ali tá com dificuldade, mas ele está com boa intenção. O que que acontece? Vão ajudar ele. É uma coisa natural. Porque a pressão de implantar o projeto é forte, não é? A pressão do bem dominando a treva é muito maior. Então, cabe a nós percebermos qual é o nosso papel. E pelo livre-arbítrio, escolher, não é? Não é, Maria Antônia? Maria Antônia, eu vou passar para você. Eu quero aproveitar e responder aqui a Lúcia. A Lúcia Paula Santos, ela fez um comentário muito interessante aqui. É minha prima. A sua prima. Um grande abraço para a Lúcia. Muito obrigado pela participação, viu, Lúcia? Muito importante a gente ter essa interação com vocês aqui para a gente poder também ir dirigindo, né, a nossa abordagem. E a Lúcia, ela pergunta aqui que às vezes a gente quer ajudar uma pessoa, mas o próximo se recusa. O que nos leva àquela situação que a gente pode entender como até mesmo como ingratidão também, ou quando você quer ajudar uma pessoa, ela se recusa, ou quando você ajuda e não é reconhecido, como lidar com essa situação? Então eu vou passar isso para Maria Antônia, mas já vou adiantar, né, Maria Antônia, que quando a gente faz alguma coisa por alguém, né, não é só os nossos olhos que veem, né? E não é também só essa pessoa que vê, tem mais gente observando, não tem, Maria Antônia? Sim. Primeiro, quando nós fazemos alguma coisa para o próximo, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista de fazer o bem, nós devemos fazer sem ter a preocupação de ter um retorno, né? Então, se torna ingratidão, nós recebemos o retorno do outro como uma ingratidão, quando nós, consciente ou inconscientemente, fazemos já aguardando receber algo em troca. O importante é que tenhamos a atitude frente ao outro e que a nossa atitude seja de desprendimento com relação aos nossos interesses e que façamos ao outro aquilo que vai realmente ajudá-lo a atender à sua necessidade. Primeiro. Segundo, muitas vezes as pessoas se recusam a receber porque se sentem envergonhadas, porque acham que não precisam, porque acham que elas têm a obrigação de se sustentar, de dar conta de si mesmo. E tem aqueles que não aceitam ajuda, principalmente a gente vê muito isso quando se trata de comportamentos, né? As pessoas não aceitam ajuda porque não acham que necessitam da ajuda. Então, a gente precisa... sempre que nós nos relacionamos com o próximo, é preciso que tenhamos claro de que o próximo, que o outro, é alguém como nós, que tem suas imperfeições, que tem as suas necessidades, que nem sempre é a que nós sentimos. Ainda ontem, eu estava vendo uma reportagem que no estado na cidade de São Paulo, que se tomou uma série de atitudes de melhoria dos abrigos em São Paulo para receber os moradores de rua. e vários moradores foram entrevistados e disseram que não iriam para os abrigos, porque ocorreram duas mortes e acreditam que foi em função do frio. Então, a preocupação do governo em resolver essa questão. E um senhor com 70 anos que trabalha com madeira, ele simplesmente disse assim: "Eu nunca dormi em abrigo e não vou dormir num abrigo, porque eu não posso deixar a minha ferramenta de trabalho. Essas três carrocinhas, elas são minhas ferramentas de trabalho. Se eu abandoná-las amanhã, não vou ter trabalho." E daí a gente precisa ter esse olhar mais amplo. Em geral, por isso que é muito importante a gente refletir muito no trabalho voluntário. Porque quando nós vamos oferecer algo como voluntário, nós precisamos ter muito cuidado de saber para quem nós estamos destinando a nossa ação voluntária e que tipo de ação nós vamos desenvolver para realmente atender à necessidade do outro e não atender a uma necessidade nossa. Porque, principalmente, eu trabalhei na área da saúde e a gente tem uma tendência em querer usar a nossa ferramenta do trabalho da nossa área em benefício do outro, né? Mas, às vezes, o que o outro está precisando não é de assistência na área da saúde, ele está precisando outra coisa. Então, muitas vezes, nós fazemos julgamentos. E aí nós temos que ter esse cuidado. Então, quando a Lúcia faz essa pergunta, ela está correta, porque é muito comum a gente querer fazer algo para o outro e o outro não aceitar. E muitas vezes nós oferecemos e a gente tem uma ingratidão. Mas a gente tem, recebe uma ingratidão porque, no fundo, nós esperamos algo em troca. Nós temos de que desenvolver o desprendimento. Então, atrás disto é que existe o sentido da lei do trabalho como algo útil para a coletividade e não útil para nós, ou útil só para aquele para quem a gente vai oferecer a ajuda. Então, aquela ação voluntária, ela precisa pensar muito na dignidade do outro, no que o outro realmente precisa, e se ele está realmente nas condições em que nós estamos podendo oferecer. Porque às vezes a gente vai oferecer lá é como você oferecer um banquete para alguém que só quer comer o arroz e feijão. Entendeu? Então ele não quer mais do que isso, quer passar fome, Sim, aliviar a fome. Entendeu? sem Não sei dúvida. se E atendeu a pergunta da Lúcia. claro, sem dúvida. E Francisco, é interessante, a gente já está chegando no final. Eu quero aqui explicar para os nossos ouvintes que o nosso programa tem 1 hora de duração, tá? A gente escolheu, deixava com um gostinho de quero mais, né, nos assuntos. E nós reduzimos um pouco a duração do programa, de 1 hora e meia para 1 hora de duração. Então, por isso que está sendo um pouco mais conciso até nos comentários, mas isso não tem perda de profundidade, como a gente percebe. E eu quero, para finalizar, Francisco, agora faltam 2 minutos para as 8, mas você pode concluir ainda seu raciocínio, baseado no que a Maria Antônia falou, e é muito interessante. Tem uma passagem em que Kardec comenta sobre o bom médium. E Kardec fala sobre um atributo do bom médium, que é operar com desinteresse moral. Olha que interessante. E eu fiquei muito curioso com isso, né? Na época eu tinha dificuldade de entender o que seria desinteresse moral. Vamos ver o oposto, que é interesse moral. Interesse moral é fazer alguma coisa porque eu quero me tornar melhor. Então, olha que interessante. Então, eu quero trabalhar para o próximo porque eu quero ser uma pessoa melhor. Porque se eu for uma pessoa melhor, eu naturalmente me sentirei melhor, não é verdade? A gente quer ser melhor e a gente se sente melhor sendo melhor. Eu falei, poxa, mas quer dizer que nem interesse em ser melhor eu posso ter ao trabalhar? Olha como isso vai ao longe, né? E aí a gente faz referência também à ética em Kant, né? Immanuel Kant, na filosofia, que ele diz que um ato pode ser considerado ético ou bom quando ele tem somente, quando é observado somente o objeto que você está produzindo, e não usar o objeto como meio. Então veja, Francisco, toda vez que você usa o objeto da tua boa ação como meio para alguma coisa, para Kant isso é antiético. E para Kardec também a gente acabou de ver que, veja, a gente cita para ver como está alinhado o espiritismo com a filosofia clássica. Então, se eu ajudo alguém, porque eu me sinto melhor ajudando alguém, eu já talvez não esteja colhendo todo o mérito daquele trabalho. Então, veja, se eu ajudo alguém somente pelo que eu produzo para aquela pessoa, e não pelo resultado que vai dar para mim, essa seria a ação autêntica. A Maria Antônia saiu? Você também não está vendo ela? Eu não estou vendo a Maria Antônia, não sei se ela está nos ouvindo, acho que ela caiu. Eu acho que ela caiu. Mas, Wilson, eu acho que talvez só para a gente poder balizar essa questão, né, para tornar isso mais objetivo, eu acho que a gente poderia se balizar essas questões em dois pontos. Primeiro ponto. Acima de tudo, se nós já entendemos que temos livre-arbítrio, que nós já temos, então, liberdade para tomar nossas ações, que já chegamos num ponto em que a gente já escolheu fazer o bem, tá? Se a gente já tomou essa decisão, a gente nunca pode esquecer, e isso o pai nunca esquece, que o outro também tem. O outro também tem livre-arbítrio. O outro também tem o seu passo. Ele quer caminhar num outro passo, num outro ritmo. Então, em algumas questões, a gente pode criar uma expectativa de dizer assim, nossa, isso que eu fiz foi tão bom para mim, então eu também quero distribuir isso, tá? Então, às vezes, numa tentativa até ingênua, pura, sem chegar ainda no ponto que você abordou, sabe, Wilson? Às vezes, a gente, ingenuamente, fica entusiasmado, meio afoito, e quer dividir essa boa nova, né? Olha, eu me transformei, fiquei melhor. Transforma aí. Né? Você está entendendo o que eu quero dizer? Mas a gente tem o livre-arbítrio do outro. Esse é o primeiro ponto. Tá? Uma coisa que é fundamental é a gente tentar imaginar a bondade de Deus que deixa todos nós com livre-arbítrio. Imagina se Deus fosse perder a paciência e se aborrecer porque nós estamos toda hora escorregando com o nosso livre-arbítrio. Então, se a gente traz para essa escala da relação que a Lúcia falou, de pares, né, de um para outro, né, é importante que a gente tenha essa noção de que é quase que certo que o outro pode ser que responda ou não responda em função do seu livre-arbítrio. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho importante. O segundo ponto que eu acho importante, semeia e passa. Se a gente conseguir adotar esse hábito de semear e passar, eu acho que está nesse esquema do Kant que você falou. No sentido de não olhar o outro como uma espécie de um projeto. Como uma espécie de projeto para você. Para mim, exato. Eu estou semeando, eu estou jogando. Eu estou propondo. Eu estou convidando. Eu estou me oferecendo a ajudar. Tá. Mas se o outro é até ingrato, até rude, faz parte da semeadura. Faz parte da semeadura. Se você entende a parábola do semeador, é adotar o comportamento do semeador. Aí o semeador fica na boa, porque ele vai entender, inclusive, o bom semeador sabe que quando ele joga a semente, vai cair num solo mais impróprio, vai cair num solo mais próprio, e aí o fruto vai ser o que tem que ser. Né? Então, acho que são esses dois pontos que eu acho que merece a gente reforçar, para a gente se balizar, sabe, Wilson? Não esqueça do livre-arbítrio do outro, não esqueça, porque o outro tem o livre-arbítrio, o outro também está amparado, por mais desequilibrado que ele esteja, por mais assim rude, por mais ainda agressivo, seja o que for, né? Desequilibrado, por mais que ele está amparado e vai ser amparado, ele é um filho de Deus. Você está sendo colocado aqui como uma ferramenta, a espiritualidade tentou por seu intermédio, tá, beleza. Não conseguiu? Não pode se frustrar. É esse o conselho que a gente tem que dar, não é? Não sei. Pois é. E um terceiro aspecto, Francisco, que eu só queria acrescentar, porque assim, eu estava falando sobre você utilizar o outro para se beneficiar, tá? Então, era a apresentação minha estava nessa direção. Isto é, eu vou dar um exemplo aqui. É importante que vocês saibam que não é uma crítica que a gente está fazendo, mas é uma observação. É uma observação. É claro que qualquer movimento na direção do trabalho é positivo. E a gente vai se adaptando e vai aprendendo. Mas nós não podemos deixar de observar e de nos observar também de acordo com o que a doutrina nos explica sobre compensações, né? Eu já ouvi, eu tenho certeza que alguém, muitos já ouviram também, o seguinte comentário. Ah, eu preciso ir lá na casa aplicar passe, porque quando eu aplico passe, eu fico tão bem. Eu preciso descarregar energia. Se eu não vou lá na casa aplicar o passe, nossa, tem uma situação tão ruim. A gente ouve muito isso. Isto é, não é um demérito para a pessoa que já está trabalhando. Ela já deu os primeiros passos, é positivo. Mas a gente está dizendo que a plenitude do resultado desta ação só se dará quando ela não pensar no bem-estar que ela sente ao aplicar o passe. Não há dúvida, concordo totalmente. O dia que ela pensar, eu preciso aplicar o passe porque essa semana eu não ajudei ninguém que eu poderia ter ajudado, quanta energia eu acumulei aqui que eu poderia, né, intermediar para outra pessoa. Mas ainda não é assim. E com relação ao retorno disso, essa parábola também deixa claro para a gente, não é? Todos recebem o mesmo valor. Olha que interessante. Todos são remunerados. O trabalho a remuneração é a felicidade, a paz de espírito, é o alinhamento com as leis. Isso é imutável. Isso é igual para todos, porque nós somos igualmente amados, né? Igualmente herdeiros. Ninguém é melhor que ninguém, não é? E é por isso que ele diz, né, para aquele que reclama, né, aquele trabalhador que trabalhou menos, que trabalhou mais, tá lá desde manhãzinha, hora que amanheceu o dia, ele já estava com a enxada na mão trabalhando, recebeu o mesmo que o outro que trabalhou só uma horinha, que foi trabalhar na décima hora, ele reclamou. Né? Mas é para a gente entender que a gente não tem que se preocupar com a nossa remuneração. Fique tranquilo, o que lhe for cabível, né, o que lhe for justo, será oferecido, porque o pai é bom. O pai é justo, basta confiar no pai. Terezinha de Oliveira interpreta muito bem essa parábola, né? E ela é muito, muito dura nos seus comentários, se te dizer assim, olha, aqueles trabalhadores que foram chamados na primeira hora, não tem nada que reclamar. Primeiro que o valor acertado foi esse que foi acertado e foi pago, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eles ficaram o dia inteiro com a garantia e a tranquilidade que iriam receber o salário. Enquanto que os outros ficaram na agonia. Os outros ficaram na incerteza. Os outros ficaram na escuridão. Os outros ficaram no desespero. Né? E é exatamente o que acontece com a humanidade no sentido de ter momentos distintos de despertamento. Cada um desperta num momento. Agora, aquele que despertou mais cedo, melhor para ele. Não tem que reclamar. É sinal que ele está trabalhando no bem há mais tempo. Qual o problema? Ele é melhor que o outro? Não é. Ele só é mais feliz. Foi feliz por mais tempo. Só isso. Está na vinha do pai há mais tempo. Foi mais útil. Não cabe a ele uma herança maior. Está muito claro. Porque a lei é uma só. Né? Então, coitados daqueles que ficaram na última hora. Ninguém pensou no resto do dia inteiro que eles ficaram ali sem esperança? Esperando ver o que ia acontecer. Ficaram sem comer, sem nada, sem garantia de nada? Isso aí eles não percebem. Então, é que a gente pense nisso, porque tem a ver ainda com o nosso egoísmo, né, Wilson, Maria Antônia? Tem um pouco a ver com o nosso egoísmo. Aquele a muito será pedido a quem muito foi dado. Jesus fala a mesma coisa de várias maneiras. Você ganhou mais? Tá, então trabalha mais. Trabalha mais, não reclama. Porque você é mais afortunado que o teu irmão. Você teve mais oportunidade de conhecer as leis e pelo seu livre-arbítrio se equilibrar mais rápido. Então, é mais responsabilidade, né? Você tem que agora, então, tentar ajudar o outro. Né? Já que você está numa situação... É que nem questão de salva-vida, a mesma coisa. Você já está respirando? Você já está com uma boia? Tá, você já está sabendo nadar? Tá, então vamos acudir o outro. Né? Então, é muito simples, eu acho, de entender, não sei. Meus amigos, minhas amigas, eu quero expressar minha gratidão pela companhia de todos vocês, vocês que participaram, que deixaram seus comentários. Quero pedir novamente para que compartilhem esse vídeo no Facebook, para que deixem seu joinha lá também, se você gostou, seu comentário. E quero desejar, hoje é quarta-feira, um final, uma quinta, uma sexta-feira, né? Um final de semana repleto de luz, de muita paz, que nós possamos a cada dia aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas, aí como o Francisco falou, nós somos convidados ao trabalho diuturnamente, não falta trabalho nessa vinha. Basta que nos, né, que estejamos disponíveis, predispostos a auxiliar. E se a gente ficar atento, né, e predisposto, certamente não faltarão oportunidades para a gente doar, veja, doar aquilo que a gente já tem, que nós podemos oferecer. É como o Francisco mesmo disse, a Maria Antônia, que seja alguns minutos de atenção para quem precisa, que seja algumas palavras de motivação, algumas palavras de luz, que seja pela nossa própria conduta, a gente também está trabalhando, né, pela nossa conduta otimista diante das dificuldades da vida, lembrando que todos nós somos aprendizes e também somos professores. Então eu vou ficando por aqui, desejando a todos muita paz e muita luz. Eu agradeço Francisco pela sua participação, pelos seus comentários sempre muito bem colocados. Agradeço também a amiga Maria Antônia Paduan, como eu disse, pela segunda vez compartilhando comigo aqui desse espaço de trabalho. Muito obrigado pelo carinho, sempre por responder aos nossos convites. Passo aqui, né, a palavra para o Francisco, para suas derradeiras observações, e depois eu peço para Maria Antônia fazer uma prece de encerramento. Maria, por favor. Eu só queria mais uma vez agradecer essa oportunidade, viu, de estar aqui entre vocês. É uma alegria muito grande poder estar aqui, né? Nesse momento que eu entendo como sendo um trabalho valioso para mim, de poder compartilhar esses momentos, refletir sobre o Evangelho de Jesus, ganhando, né, oportunidades de termos cada vez mais esperança. Muita luz, muita paz a todos nós. Que Jesus nos abençoe. Boa noite e até breve. Até outra vez. Assim seja. Maria Antônia, então, antes... encerrar esta reunião, ele vai nosso... Oi. Tá. Não, pode continuar. Antes? Pode continuar. Desculpa. Podemos encerrar? Podemos. Então, elevemos nosso pensamento a Deus... para agradecermos, Senhor bom Deus, esta noite tão, tão especial que foi tratar do assunto sobre o trabalho. Obrigada, bom Deus, pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nossas vidas, por todos os recursos que nos oferece para realizarmos o nosso aprendizado nessa escola terrena. E rogamos o vosso amparo, o amparo de Jesus e de Maria Santíssima, para que nos abençoe durante esta semana e possamos continuar conectados com a espiritualidade, muito consciente das nossas responsabilidades no nosso dia a dia, diante da nossa encarnação aqui na Terra. Obrigada por tudo, em especial pela presença desses amigos que estão sempre conosco, nos incentivando no estudo desses ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Que a vossa paz reine em todos os corações e abençoe, Senhor, todas as pessoas que se encontram adoecidas, que se encontram saudáveis, todas as pessoas que necessitam e buscam a vossa luz, Senhor. Assim seja. Paz e luz a todos.